forte que domina na caminhada, cumprindo a sua sina. Em cima do palco, o holofote a brilhar. Eu era imparada só olhando pra ganhar. Cada detalhe, cada palavra, história de vida que mudou minha caminhada. De várias mulheres que sonhou cantar um rap, surpreender, fazer um som pesado ou leve. Tá no sangue, tá no DNA. Emocional, levar a rapa pra pensar. O seu exemplo nunca vai ser esquecido. Um bom lugar pra descansar é merecido. Já tava indo, mas eu resolvi voltar e fazer um som que é pra te homenagear. Tô escrevendo pra você, aonde eu estiver, de coração. Uma lupa, as tatuagens, preconceito e sofrimento, as mensagens, gritando alto da cela dos presídios, admirada, respeitada nos recintos. Muita mulher inteligente se ligou, se emocionou, se identificou. Na rima forte, na levada, declamou. Os versos simples, a quebrada apavorou. Não esquecemos de você, cê tá ligado. O nosso som que não saiu ficou guardado. Mas tô falando aqui com emoção, uma simples fã de coração. Tô escrevendo pra você, onde estiver.